Brasil. Neste horário, a Rádio Fórmula Melhor, uma emissora da Diocese de Valadares. ZYL 254, onda média 850 kHz, 1000 watts. ZYG 202, onda tropical 4.855 kHz, 62 metros, 1000 watts. E ZYC 706, frequência modulada 97,7 MHz, 250 watts. Iniciam suas atividades para hoje, prometendo levar aos seus milhares de ouvintes espalhados por todo o país uma programação cultural e recreativa pela paz, progresso e alegria do mundo melhor, esperando que todos tenham um bom dia. Cantar!